quero uma Zé Maria. Fica com esse nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, na minha orelha. Me chateia, eu já não aguento mais. Quero fazer o que me dá na telha, chorar de vez se não me pentelha. Já não sei se te quero, acho que não quero, me cansei de namorar. É história de uma só, dura que tem a dó, eu quero uma Zé Maria. Liga com esse nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé. Quero fazer aquilo que eu quiser. Coragem, larga do meu pé.